a 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. 4.000, 1.0, 1.5, estou testando. Bom dia, autorizando a linha área decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 069. Aqui decola, minha pista 1. Controle 2590. Tô cinco. Bom dia, dono 755-251-240-160, tem informação aí. Bono 755, foi servido 367. Essa para 060. Servido 367, defendo 060, bono 755. O 2570 da Azul solicita após desvio do voo 366. Azul, 2590. Obrigado. Contagem, não tem bom nível autorizado com o 0650. 0620. Tem aqui o 060, mas é aqui. Terminal 311, decolando 248, chame controle Salvador em 120, decimal 8, Mauru. Boa, 6311, Oceané. Oceané 6311, contato radar na decolagem, subo 360, CDTL, transmissão ótima. 360, é o ótimo. Solicitando a presente de nosso setor. Pesado, Leda. Direto, Leda, né? Pesado. 590, desça para 2.510, reporte estabilizado na final da nave. Presente 2.500, o 2.590 autorizado, reporte na final da nave. Final da nave, boa, 648. 648, semi torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Bom dia, voo no 648 final. 648, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós, cheque trem. Ele vai estar travado, livro pouso no zero, vou no 648. Já para 90 graus, sair, fique controle. O senhor sobrevoa o EBS Giri ou realiza pouso? Apenas sobrevoa de EBS Natapiri, após proa direta de CA 90 GBS Delta e após regressa a Salvador. Médico. Qual o seu tempo total de voo a partir do momento? A partir da presente, 3 horas de voo, 90 graus, sair. Médico. Estabilizado na final da RENAVE, o 2570 azul. 2590. Afetou o Rio no 8-95. 1895, 2590 da azul. Oi, muito bom dia, o azul 2590, passando 368. Vê só com o campo. Azul 2590, bom dia, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 a aproximadamente 1 milha da cabeceira. Paciente, 2570. Fala agora, minha patrão. Autorizado, Motiva 639. Zero, vento 140 graus, 069, cheque trem. Tá, sim, tá autorizado o pouso do 2590 da Azul. Baixar travar. 755, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, no 5, autorizado, RNAVE, posto estabilizado na sinal de procedimento. Afirmativo, 4.000 pés, 0, no 5, RNAVE estabilizado, 1.755. Juliano Zero, autorizado, TAC, recorte pronto para decolagem. Decolada presente a partir da taxiológica. Ciente, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, o 4-0-1-0, ajuste 1-0 na 5. Patrulha 1-0, confirma intenções de voo. No solo 857, primeira direita, controle solo 121, decimal 1, no voo, correção. Bom dia. Muito bom dia, primeira direita 211, obrigado, 2590. Patrulha 1-0, decolagem autorizada, pista sentido 35, vento 140 graus, 079. Para um pequeno como abre. Confirme. Bom, 975, só precisa você, a Vitor 366, evitar um pequeno como abre. Zero, considere fora do solo as 5-8, transfere e controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, para o patrulha no 0 braço. Controle Salvador, muito bom dia, patrulha 1-0. Patrulha 1-0, prossiga. Decolado do Internacional, Patrulha Norte, sentido BR-324 para patrulhamento, mantendo 500 pés a GL, estacionado 0112. 7, não atrasa o meu formato. 1-0. Sim, chame Torre 1 no E-Decimal 95. Salvador, boa tarde, 1755, bom dia. 1755, bom dia. Reporte passando Serra Vitor 372, baixada e travada, ajuste no 0 no 5. Passará, baixada e travada, vou no 756. É 250, bom dia, identifique, desça para o nível 0, desça para 4 mil pés, vou servir do 368, ajuste no 015. Travado, Bono 755, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 120 graus, 069. Repouso, pista 10, Bono 755. Bono 755, no solo 04, Limeira direito, chame controle solo em 121, decimal 1, bom dia. Relativo direito, 211, Bono 755, obrigado, bom dia. Azul 2710. Azul 2710, pronto? Pronto. Autorizado, linhagem de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 069. Autorizado, linhagem de decolar, 090, Azul 2710. Azul 2710, decolar 208, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, 2710. Controle Salvador, Azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba nível 170, sai da Conde 1 Alfa. 170, Conde 1 Alfa, 2710. 6250, desça para 2510. Ajuste no 015, pois se habita o 366, autorizado o final do procedimento realizado. Autorizado para 2510, 366, autorizado. Alfa Whisky, serviço radar encerrado a 43 milhas, a noroeste de Salvador. Não há tráfego conhecido a informar, serviço de informação de voo e alerta. Chame. Pessoal. Essa localidade que o senhor vai sobrevoar fica a quantas milhas de Salvador, não lembro a Whisky? Lembre-se, Suíço Controle. Salvador, bom dia, 2171 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 069. Alinhar e decolar, 10, gol 2171. Ajuste é 10 no 5, voe a posição BOMF, mantenha PRO de BOMF, apoie BOMF e PRO do VOR. Gente, não há tráfego conhecido a informar a patrulha 10. Zona 71, decolada Zona 3, chame controle Salvador em 120, décima 8, meu voo. 120, décima 8, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1171. É, seria o 2171? 2171, perfeito. 2171. Tato radar na decolagem, disponível 360, seda da El, transmissão Mótima. 360 da El, Mótima, 2171. Firme. O 6250 que está controlando? 250, autorizado para 2500, autorizado o RNAV. Papaquilo, voo instrumento cancelado aos 1215. Foi direto para a CEASA, rotatória, tem conhecimento da localidade do ponto? Testa para o distrito de tráfego Lima, Papaquilo, aguarde transmissão. É 250, torre 118, decimal 95. November, Oscar Wilson, que controle. Chaner 6250, bom dia. Tráfego avistado, por neutralizado, pista 10, vento 120 graus, 07 nós, chegue o trem. Recife, Azul 2780, nível 170. 2780, Serra Vitor 368, desça para 4000 pés, ajuste no 0. Serra Vitor 368, autorizado a 7 nível? 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000, grato, 2780. Repito, vento 130 graus, 089. Prossiga a linha, Robaquilo. Afirmo, ONU 1510, o Lima para aquilo. Salvador, Vazu 2780 para descida. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000, vamos no 0 no 5, 2780 da Vazu. R6250 no solo 18, libere direita, controle solo em 121, décima 1, bom dia. Boa 2171, chame o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 8. 251-282, obrigado, bom dia, 2171. Kilo Xamã Torre 198 Sol 95. Papatango Lima, Papaquilo, ajuste no 095, vento no 30 graus, 05 nós, reporte curta final baixada travada, ainda não avistado. Lima, Papaquilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, 069. American Airlines 229, stop identification, descend to 4,000 feet, fly direct to Sierra Vito 368. Controle Salvador, o azul 2780, estabilizado. Próximo, cruzando o Serra Vitor 366 na presente. Same torre, 1-1-8-95. 1-1-8-95, grato. 2780 estabilizado, a RNAV da 1-0, cruzando o Serra Victor 366 na presente. Azul 2780, reporte passando o Serra Victor 372, baixado e travado, ajuste 1-0 no 5. Reporta cruzando o 372, baixado e travado, azul 2780. No 2710, serviço radar encerrado, vai passando o ponte, chame Aracaju no 20 decimal 3. 203, azul 2710. Bom dia, 4207, identifique, voe Serra Vitor 367, desça o nível 050. Serra Vitor 367, desça o nível 050, está bem, 089. Livre pouso, 2780 da Azul. Line 229 and clear, now procedure, report established on final. The RNAV 210, we'll call established on final, American 229. Salvador, bom dia, 1184, ponto de espera pronto. 1184, mantém ponto de espera aguardando. Mantém. 1-0-9-4, informação é full. Bom dia, 1-0-9-4, identifique, voo Serra Vitor 368, desça para 0-6-0, reduza para 2-3-0, nós. 0-6-0, voo Serra Vitor 368, e reduzido para qual velocidade? 2-3-0, nós. Zero, solo, 3-5, direita, solo, 2-1. 1-2-1-1, grato. O 1-1-4, autorizado a decolar, pistino 0, vento 1-1-0, grau 0-5. Autorizado a decolagem, 1-2-4. American 229 is established on final from runway 10. Check tower, frequency 118.95, America 229. Push in the tower, American 229. Obrigado, bom dia. Frente Salvador, bom dia, 1184. Uno 184, suba ao nível 370, saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju para o 370, 1184. Ok, we'll continue the approach, we'll call the outer marker, American 229. O TAC, o meu Lima é bom, pode esperar dar o meu. Azul 4207, autorizado o procedimento RNAV, reposto estabilizado na final. Autorizado, reposto estabilizado para 207. Cara, 1-0, pronto. 648, continua a aproximação e informarei. Foi. A gente considera gol no 648, mantém o ponto de Caraguá. América 29, Cleveland, Brunel 0, wind 120 degrees, 06 knots. Okay, we're over the marker, clear to land, runway 10, copy the winds, America 229. Vai o ajuste do 4307? 1-0 no 5. 0 no 5, obrigado. Romeu, meu Lima, autorizado Lima, manter pista 7, estimado decolagem em 2 a 3 minutos. Que é pela nave para decolar da 1-0 com saída conflitante de maior. Iniciando o RNAV, azul 4207. Pode na final do RNAV 4207. Contará. No 648 ali, mantém, pista 1-0. Mantém 1-0, vou no 643. Azul 2770, na sexta. Você está mandando ponte para guardar. Não tem ponto de Caroline 229, on the ground at 42, leave by right. Call ground, you are 200 small. Attack ground 121.9, American 229. 4-8, autorizado a colapso no 0, vento 180 graus, 0,69. 6-7-4-0, bom dia, vou encerrar a vida 368, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1-0 no 5. É, a vista 368, 7-4-0, desça para 4.000. Voo no 184, chame o centro Recife, na frequência 126, decimal 5, alterne 125, decimal 45. 2825, 2545, 1184, bom dia. Estabilizado 4207. Torre 18, decimal 95, 4207. 1895, 4207, mágico. Foi Salvador Azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 06. Livre pouso, pista 1-0, 4207. 648, decolado ao espaço 4, controle 120, decimal. para Salvador, voo 648. Radar na decolagem, Subo 350, saída Cuca, transição Aracaju.